Eu tenho um espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Ele tem uma luz que alumia ao meio-dia, reflete a luz do sol. Cachorro latindo, chorando sem pai. O tempo mentindo que o vento do norte não sabe soprar. O mar se levanta com tal desespero e eu penso que a terra não sente a cratera querendo lavar. Levar a cabeça pro fundo do mar e ver que essa areia de grãos tão pequenos é chão de um país. Que foi que eu fiz pra não merecer um beijo mais quente que a boca do povo viria dizer? Dizer que me amas, que és meu amor. Mas onde procuro a cor desse olho é denso negro. É como o bafejo da hidra de sal. Dragões do meu sono que rasgam anúncios na televisão. Espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Ele tem uma luz que alumia ao meio-dia, reflete a luz do sol. Eu tenho um espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Ele tem uma luz que alumia ao meio-dia, reflete a luz do sol.